065 do Corado de Lobões, controle 120, decimal 80. 1080, bom dia. Limpo 04, autorizado ingresso, pistão na 028, reporte alinhado pronto, cabeceiro no 0. Now 170, call 867, 128.357, 123.8. Controle, bom dia, voo 2065, decolou, se escuta. O 2065, contato radar decolagem, sub mantendo 360, liga subida. Sim, decolo, ISO 360, liga subida. Voo 2065. É o controle dos quais de trás informá-los, de frequência livre, para coordenação, para informação alerta, retorno de frequência, frequência livre, senhor do Leco. Zona 094, complexo 9 procedimentos, emissor Salvador, frequência 118, decimal 95. 395, 1094, mais. Vai ser isso. Correio 1094, muito bom dia. Fala, final da 10. 94, PNH 10, 21, nós estado, autorizado ponto sistema 0, na altura 30 graus, 13 nós. Preciso, ponto sistema 10, 1094. Zona 71, decolado zona 7, controle 120, decimal 80. 2080, 2071, tá? Controle Salvador, muito bom dia, 2071, decola. São 1. 2171, contato a zona de colagem, via saída São 1, submantém no voo 360. Via São 1 para 360, voo 2171. Eu 2065, chamo o centro de frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 125, 138, bom dia. Que é só se isso, precisa. Goiânia 094, chuva sol 1219, seu sol aos 2, 2. 219, 0, 4. 3279664 no teste do VR Salvador, foi deixado aí encerrado. Tudo mantenha nível de voo na 70, sob controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. Aracaju 203, ajuda aí. É, tá bom, bem, obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado. Autorizando 71, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Gente, Recife 2835, alternando 238, 2171, obrigado. Uhum. Bom, você já deve falar que eu tô ligando que cena zero, né? Você não pode ser o grau, não, não é mais? Cadê você falar com você? G4207, a sua identificação, chegada bom, se deixa para 4.000 peças, restrições, ajuste 1.0 do Ísono. Salvador, bom dia, o TAR 3198. TAR 3198, via chegada por Médio 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 031. Sete dia, 050, por Médio 1, 3198. TAR 3198, como recebe o controle? Alto e claro. Muito grato. Chama o centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. 2185, 2175, obrigado, boa. Voo 1230, agora é 154. Sim, de grata, bom voo. Bom dia. Bom dia, vem chegada do Médio 1, deixa para o nível de 060, ajuste 021. Médio 1, 020, já. Toma 739, redução para 2509, número 3, aproximação. Ative 780, tudo da linha de colar, que está no 0, dentro do 3, 0 grau, 04 a nós. A Lídia fala na 0, 5, 2, 7, tá certo. Azul 4207, deixa para 2.000, restrições, ajuste na 020. Autorizado o final do procedimento em 10.6, a pressão na 0 é próximo do grande. Para 2.000, Transformador 39, sumi, controle Salvador, 120, 208, não vou. Transformador 208, boa. Salvador, uma boa, azul 2770, coral no Bravo, passando agora 1200. Azul 2770, contato radar na Decolagem, via saída coral no Bravo, seguindo na frente, 2180. Via coral no Bravo, salve para o 180, azul 2770. Controle Salvador 120, 208, 760, recua. Controle Salvador, Gol 1648, passe aqui, Puca. Gol 1648, contato radar na decolagem, ele aceita Puca, seja de antena, ele foi 350. 350 via Puca, 1648. Entre 1998, complete no procedimento, em posição Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, boa. 1739, desça para 2.100, permanece ajuste, autorizado o final do procedimento L8, da pessoa não der, é estabilizado. 2.000, reportagem estabilizada, autorizado é 1739, edição para 1809. 1089, 1139. Como 739, tráfico de tração de uma prestação, 209.5 milhas, com 180 de grau de piso, de redução, é 2.000. quer fazer? Sim, 139, complete no procedimento, emissor de Salvador, frequência 118, no sinal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia, emissor. Bom dia. Bom, você se tiver mais um dia, mas também precisa só um número como número 18 para dar autorização de pouso. Mais quanto? 48, chame o centro do Recife, frequência 125, alterna 125, decimal 45. Doutor, o 4777 pode mandar para o Edula? 147777, mas inicialmente o possível, tá? 3 Minas Gerais, fala 50, libera a próxima direita, chame só o 1, da zona decimal 9. 319. Eu sou o Gonçalves,340, via chegada da Mod 1, vista para o nível de sol 050, ajuste na 021.

Turma 162, sua chegada da Amazônia, deixa para a medição 090, ajuste na 020. Autorizado, Itaco, Turma 162. Direita para o 209, está 4777. Autorizado,

volta no 0 mais. Aí ele coloca o seu 0041. Chamador. Guardião 05 para sair o ponto de espera da Oscar, a gente vem 1021. Lima, Lima Alfa, chame controle Salvador, frequência 120, decimal 8. Contexto 9 procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Pronto. Obrigado. Romeu Lima, Lima Alfa, contato radar, 55 milhas sudoeste do Leão de Salvador, vou encomendar, espero que você possa chegar ao Pernod 1, está esperando o Ciro, ajuste na 021. Pegando a transferência. Bom dia, mantenha sobre as regras de voos visuais na escuta do controle, ajuste na 0921. Controle visual, na escuta do controle, 0921. 05, confio em tempo total de voo. Romeu, Lima, Lima Alfa, desça para 4 mil pés em restrições, ajuste no 021.